momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella. Aqui é a Angélica Uejima. Eu sou o Guilherme Andrade. Está no ar mais um Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, boa noite, bom dia. Esse é o segundo cast musical do ano do Papo de Calçada. E hoje, como você já viu aí no título do episódio, vamos sobre mulheres maravilhosas que, ao seu modo e com sua irreverência, marcaram a história da música brasileira, as chamadas carinhosamente por nós aqui do cast Damas do Samba. Como são muitas e todas merecem ser lembradas aqui no Papo de Calçada, vou dividir esse programa em duas partes. Começando pela velha guarda representada aqui por Dona Ivone Lara, Clementina, Iracy de Almeida, Jovelina, Leci Brandão, Carmen Miranda e Beth Carvalho. Ah, ouvinte, se você vê que a gente esqueceu alguém, se você sentir que a gente não lembrou de uma dama que a gente não tem colocado nesse cast, entre lá no grupo do Telegram, t.me/papodecalçadapodcast, converse com a gente, mande um nome, fale quem você quer ver no próximo programa que a gente pode adicionar e falar também sobre essa pessoa que fez parte da música do samba brasileiro. Pessoal, com qual dama vocês querem começar o programa? Bom, a história do samba, é difícil falar desse contexto dessas mulheres maravilhosas no samba sem falar um pouco da história, um pouquinho da história do próprio samba. Não é objetivo, mas não tem como deixar de citar. O samba, ele começa tão feminino, né? Porque ele começa muito associado às casas de candomblé fixadas da Bahia no Rio, entre Bahia e Rio, na verdade, nesse eixo, casas essas que eram conduzidas por mulheres. Então, as casas, os terreiros de mãe de santo, os terreiros de mãe de santo, com a, acho que a mais famosa é a Tia Ciata, né, porque ela vai curar a esposa ou um presidente da república da época com alguma, de alguma doença lá. E aí ela vai ganhar o respeito e a consideração e vai conseguir o espaço, né, para expressão do samba, poder ir para a rua e deixar de ser perseguido por policial e tal. Então, o samba começa tão feminino que era essa coisa, né, do acolhimento nas casas de candomblé, que chega a ser incrível como ele vai caminhar durante tanto tempo sob o domínio masculino. Então, a participação das mulheres no samba mesmo era, depois que ele, né, vai aumentar um pouco e ganhar uma visibilidade em rua maior, vai ser como passista, vai ser como aquela ala das baianas. Na música mesmo, a participação feminina era no coro, que eram as chamadas as pastoras. Então, você, nos sambas mais antigos mesmo, você nem escuta direito uma participação feminina, e quando escuta, formando o grupo das pastoras, né? De 3 a 5 mulheres ali fazendo o que a gente poderia chamar hoje um back vocal. Então, o espaço da mulher no samba mesmo, ele é bem tardio quando considerado a história do próprio samba. A voz feminina mesmo, ela leva décadas para realmente ganhar espaço que não seja um espaço secundário, que não seja um espaço de pastores. Eu vou fazer, abrir assim, não é um parênteses, mas quando a gente pesquisa, faz esse levantamento histórico sobre a presença das mulheres no samba, aparece Chiquinha Gonzaga no primeiro ano do século XX, né? Em 1901, é considerado o Abre Alas, a música dela, Abre Alas, como algum com importância na história feminina do samba. E aí a gente estava conversando aqui, isso é um pouquinho polêmico para a nossa visão, porque Abre Alas é uma marchinha de carnaval. Mas como tá samba, marchinhas, tão contextualizados no mesmo evento anual, assim, né? Tem uma força muito grande no carnaval. A gente entende que Chiquinha Gonzaga tem uma importância grande na expressão feminina da música brasileira, né? Porque ela vai, quem conhece a história, ela vai e transgride tudo. Ela é considerada subversiva, compõe, rege, né, maestrina Chiquinha Gonzaga, e então aparece aí como a primeira mulher de expressão no carnaval brasileiro. E o carnaval muito associado ao samba. Mas eu, por mim mesma, teria bastante dificuldade de, por mim mesma, associar inicialmente a presença, a história, a luta da Chiquinha Gonzaga com essas damas do samba que a gente citou. Mas vale a citação, vale a importância, porque, queira ou não, ela vai ser uma mulher, ela é uma mulher precursora da presença feminina na expressão popular da música brasileira, na expressão da música no Brasil mesmo, com esse ênfase na música brasileira. Então, vai começar assim com Carmen Miranda, com Aracy de Almeida, no começo dos anos 20 e 30, no começo dos anos 30, entre as décadas de 20 e 30, de 1920 e 1930, a aparecer mulher solo no samba, não, né? Saindo do lugar das pastoras e aparecendo a voz feminina mesmo, em algo que já é, por natureza, tão feminino. Então, antes, a presença feminina era as tias baianas, né? As donas das casas de candomblé, as mães de santo de candomblé, que acolhia e que abria o espaço para que essa expressão acontecesse. Mas a primeira voz que a gente procura, que tem registro mesmo no samba, como essa é uma mulher cantando, que a gente encontrou aqui mesmo, e eu, por mais que eu tenha puxado do meu próprio conhecimento de coisas que eu já vinha trazendo ao longo desses anos, é a própria Carmen. Isso já é quase 1930. Né? Uma coisa que a gente estava comentando aqui, né, antes também, é a questão do samba como a gente conhece hoje, né? Esse samba da época da Aracy, da Carmen, ele se mistura um pouco, né? Não é aquele samba de como, por exemplo, ficou consagrado aí o Fundo de Quintal, né? Esses pagodes, aquele samba de batuque, de banjo, cavaquinho. Isso são coisas que vão sendo introduzidas no samba muito lá pra frente, quase lá na década de 80, década de 70, 80, né? Ali que começa a se transformar esse samba. Até as próprias escolas de samba, né, os sambas enredos, eles não têm essa frequência de batidas tão acelerada quanto tem hoje em dia, né? Era um samba muito diferente. A Angélica falou muito bem, o samba, ele era a música negra, né? A música preta, ela era marginalizada naquela época. Igual ela falou, né? A Tia Ciata, o terreiro da Tia Ciata, era um lugar que, assim, era um refúgio, né? E dali saíram muitos sambas, né, foram compostos ali, porque era um lugar que se podia, vamos dizer assim, não podia tocar samba, podia tocar batuque, né, como se fosse uma expressão religiosa, mas eles aproveitavam e tocavam naqueles batuques ali, viravam sambas, né, que posteriormente iam ser gravados. Então essa figura do malandro, né, era tudo ligado. O samba era uma música marginalizada, é como o funk é hoje, como tantas outras expressões musicais, artísticas em gerais, negras, pretas, foram marginalizadas por um certo tempo e depois foram aceitas pela sociedade, né? Então vale muito citar isso também. E no caso desse samba, né, do Carmen Miranda, Aracy, é um samba que se mistura um pouco com o chorinho, né, o samba canção, que tem muita flauta, tem instrumento de sopro, os instrumentos de percussão, eles estão bem de fundo, muito de fundo, você não percebe, tem muito violão, é uma coisa mais melódica, né, que a gente vai se marcar, mas eu estava até comentando com a Angélica, não sei se ela concorda, mas eu acho que vai ali depois virar uma vertente da bossa nova, né, que lá para a década de 60, que vai década de 50 e 60 vai virar na bossa nova, que aí vem Chico Buarque, vem esqueci o nome agora, João Gilberto, né, que vai transformar essa música ali do que é esse samba, né, dessa época, vai virar uma coisa mais intimista ainda. Então é muito interessante, né, como que as coisas vão mudando, e uma música muito antiga, né, que nós estamos falando da década de 30 aí, mais ou menos, hoje em dia não é, sim, a gente reconhece como samba, mas tem, você percebe muitas diferenças, sabe? Você vê como o samba foi mudando ao longo do tempo. A partir do momento que os negros foram ganhando espaço, foram, né, galgando o seu espaço, na verdade, porque a gente vai falar mais pra frente também, que, por exemplo, Jovelina, Clementina, Dona Ivone, elas foram aparecer assim, já idosas praticamente, né, numa idade muito avançada, depois de aposentada, depois de viúvas, em certos casos, a Angélica vai falar melhor sobre isso, mas do como que não era aceito, né? Era mesmo as mulheres que cantavam, eram mulheres brancas, mulheres que vinham de uma classe média, então não é uma coisa assim que a gente pensa hoje em dia, a gente tem uma visão de mundo hoje em dia, né, que a pessoa, mesmo da periferia, ela ainda consegue o seu espaço. Naquela época não existia isso, né? Então é muito legal a gente reparar como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Deixa eu fazer uma pergunta meio brava, assim. Claro, eu não sei o que eu vou falar, beleza? Oh, o macho escroto se desculpando. Esse sentido, assim, por exemplo, a MPB hoje é a galera intelectual que curte ela, tá ligado? Assim, que manja mais das paradas e trouxe ela pra mídia, né? E daí passa como se a música popular brasileira. E daí o samba não aconteceu isso também? Tipo, eu tava lá no beco com a galera mais carente e tal, e sempre foi marginalizado. Precisou vir a galera, tipo, mais intelectual, mais do centro, gostar dessa música e trazer ela pra mídia, pra ela se tornar o que se tornou hoje? Não sei se faz sentido essa pergunta. Faz sentido, sim. Ainda que eu acredito que o samba, ele tenha conseguido sobreviver com base nas suas raízes, né? Então, se a gente for olhar bem, assim, vamos manter o olhar frio, bem calculista, sobre a própria Carmen Miranda. A Carmen Miranda nem brasileira ela era, né? A Carmen Miranda era portuguesa. E completamente diferente de quase todas que citamos aqui, ela não tem uma origem tão pobre, né? Já é uma classe... Eu fico tentando imaginar o que seria uma classe média nos anos... no começo do século XX, mas enfim. Branca, né? Assim, ela não era negra, quando você compara com uma Clementina, uma Jovelina, uma Leci. Então ela tinha uma figura estética também mais aceitável. Ela era bonita, esteticamente falando, assim, né? Ela era linda, na verdade, eu acho que ela era deslumbrante. E, então, é Carmen que vai transformar a música brasileira em show business. E aí, então, esse samba-canção, o samba do Dorival Caymmi, né, o samba de Mário Reis e tal, que é esse samba bem trabalhado musicalmente, quase erudito, ele vai conquistar esse espaço no show business com uma figura que não tinha culpa, né, de ser branca e classe média, mas de uma maneira muito mais... encontrando um ambiente muito mais permeável para ser absorvido. Enquanto Clementina de Jesus mesmo, que, né, foi doméstica, empregada doméstica, e só foi descoberta já depois de idosa, praticamente, vai ganhar um reconhecimento midiático, um reconhecimento de grande público, praticamente só depois que morreu, né? Ainda que Clara Nunes tenha se esforçado bastante para... Clara Nunes, Chico Buarque, tenham se esforçado bastante para que Clementina tivesse ganhado o grande público antes disso. Então, a sua tua pergunta faz sentido, que a partir do momento que entra um certo eruditismo, a partir do momento que entra esteticamente eu falo fisicamente, algo que tenha uma aceitação melhor no contexto geral, o espaço normalmente se abre. E é aí que, já que o assunto é samba, é aí que, com esse espaço um pouco mais aberto, o samba... Peraí, o samba não é uma coisa só de preto marginalizado e tal, é que então os pretos marginalizados acabam conseguindo manter as suas origens. Porque, ó, numa questão de tempo, tá? Vai lá Carmen Miranda e se transforma na Bombshell, né? No, coloca música brasileira e bastante samba no show business, vai para Hollywood, faz filme, aquela coisa. A irmã dela, a Aurora Miranda, aparece no filme da Disney. Não sei se vocês conhecem um filme que o Pato Donald vem ao Brasil, esqueci o nome, eu já procuro aqui. Ah, acho que até que eles introduzem o Zé Carioca. É quando introduz o Zé Carioca. A mulher que dança com o Pato Donald é a Aurora Miranda, que é a irmã de Carmen, que, deixa eu abrir um parênteses enorme, por mais respeito que eu tenha a Carmen Miranda, por mais que eu realmente acho que ela foi uma diva, ela foi uma semideusa no trabalho que ela fez, a Aurora Miranda tinha uma virtuose, uma beleza superior à de Carmen. Mas ela abre mão da carreira por causa do marido, né? Por causa do casamento. Então a Aurora não segue. Como é que faz? Did you ever see such a fast world? Os quindim de aia, ah! Os quindim de aia, ah! Então, aquela figura da mulher que dança com o Pato Donald quando ele vem para o Brasil é a Aurora. Então, que figura é essa? Veja se você realmente diz que aquela mulher é um padrão brasileiro. É, né? Muito difícil. Branca, né? De cabelo ondulado e não de cabelo crespo, num padrão estético aceitável, né? até hoje, né? Correspondendo ao padrão estético. E aí, quantos anos depois vai aparecer Clementina, Jovelina, Dona Ivone fazendo um trabalho de samba raiz? Então, esse espaço é aberto a partir de um erotitismo e tal, como o Paulo lembrou muito bem, mas ele resiste nas suas origens, ele resiste nas suas raízes. Porque na hora que você vai ver o repertório da Clementina, ele é todinho de terreiro. É todinho de terreiro. Assim, ele é todinho puxado ali nos batuques de terreiro mesmo. As letras da Clementina, as letras da Clementina não, né? As letras que ela canta, são todinho letras de terreiro. E a O, que é um dos sambas mais belos da Clementina, ela é todinha um vocabulário de terreiro de candomblé. Clara Nunes vai conseguir manter isso mais pra frente também. Então, sim, Paulo, isso interfere bastante e eu sou muito grata ao samba e à resiliência do samba por ter conseguido manter as suas raízes originais se adaptando ao longo de todo esse tempo. Só antes que eu me esqueça aqui um comentário sobre o que o Guilherme estava falando da evolução do samba, existe uma coletânea da Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional foi uma rádio que lançou tanta gente, que fez tanto trabalho. Existe uma coletânea da Rádio Nacional da evolução do samba. Para eu buscar onde é que estão as minhas gravações, eu tenho que sair daqui, eu vou perder aqui as falas, né? Então, me comprometo, antes do programa acabar, de encontrar o meu acervo e falar sobre ele com um pouco melhor, né? Eu espero que eu encontre, tá? Mas existe uma compilação que saiu em vinil nos anos 90, de, se eu não me engano, era alguma coisa sobre 50 anos do samba, né? Porque o primeiro samba é de 1917, eu acho, é isso? 16, 17. Então teve na época, disco de vinil ainda, dos 50 anos do samba, com toda a compilação do trabalho da Rádio Nacional. É lindo, é maravilhoso. Vou ver se eu encontro, que eu tenho gravação aqui. Eu só fiz essa pergunta porque você vê que a MPB, ela está nos grandes teatros, né? Nos grandes casas de shows e tal. E daí vai uma galera mais restrita lá pra assistir, né? E o samba, eu não sei se é verdade, mas pelo menos pelo que a gente vê na TV aqui no Sul, né? Ele é representado nos botecos, nos bares. Tem as pessoas com as caixinhas de fósforo, as colheres, com o batuque e todo mundo em volta, né? Escutando aquele samba, curtindo e tal. Não sei se isso também faz sentido, que daí, quando você fala das raízes, eu vejo que o samba ainda tá no meio do povão, né? Tá lá no dia a dia do povo. É uma coisa assim que eu acho legal também da gente lembrar, é que nessa época, por exemplo, da Araci, né? A Angélica lembrou muito bem, se a gente começar a gravar aqui, que a Araci, ela tinha uma relação muito próxima com o Noel. Mesmo o Noel tendo morrido muito cedo, muito jovem, né? Ela teve uma parceria muito forte com ele em alguns anos, inclusive um dos primeiros sucessos dela é a composição dele, né? E nessa época de Noel ali, existia muito a compra do samba, né? As composições, elas eram muito compradas. Encomendava, né? Eu te encomendava um samba. Isso, então assim, às vezes a gente pode pegar uma discografia e ler os compositores, talvez não seja o compositor original, sabe? Porque o cara ia lá no morro e, né, comprava, ou então o pessoal do samba mesmo procurava para vender, era um produto, né? Era um produto a composição. Então eles vendiam os sambas, esses sambas eram gravados por pessoas, né, que não necessariamente tinham uma ligação direta, né? Então isso foi um grande negócio durante muito tempo, né? Por exemplo, Cartola só veio aparecer muito lá na frente, mas Cartola já tinha muitas composições, né? Nelson Cavaquinho, então vários compositores, eles só vão aparecer depois, né? Quem que são essas pessoas? Então, vale lembrar isso até na pergunta do Paulo, né? Que essa questão, o samba, ele tá na periferia, ele tá no gueto, ele tá no morro, né? Mas ele precisa, vamos dizer assim, de uma lavagem, né, estética para aquela época, para chegar nas rádios. Mesmo que na época ainda não tinha televisão, né, mas o ambiente era racista, vamos dizer assim. Então não era fácil de se entrar, né, não era fácil de se gravar, de conseguir ali estar numa rádio, concorrer num festival, né. Então precisava disso tudo, de se passar, né, por uma pessoa, para depois ser gravado e ser aceito, né. Não que isso também desmereça, né. Araci de Almeida é uma grande cantora, né? A voz dela é muito marcante. Eu vi algumas críticas, né, fazendo pesquisa, o pessoal falando que até torciam meio o nariz para ela, porque a voz dela era muito anasalada, né? Ela tinha uma voz bem anasalada, e isso marcava muito a voz. Mas é o charme, né? Quando você escuta Araci, você não confunde, né? Você sabe que você está ouvindo Araci de Almeida, é muito bacana. Então vale sim, né, a gente lembrar e tudo, mas infelizmente a nossa história, né, como Brasil, a gente tem esses percalços aí que a gente tem que mencionar e não pode esquecer. Então sim, a MPB, né, que a gente chama hoje de MPB, que na verdade MPB é música popular brasileira, então funk, pagode é MPB, né, porque é o que o povo ouve, é a música popular, a música sertaneja é MPB, mas o que se convencionou a se chamar de MPB hoje em dia é uma música mais de intelectual, mais de classe média e uma coisa assim, mas que bebe, sempre bebeu nessa fonte e não pode se esquecer disso. É incrível essa resiliência do samba, eu acho simplesmente incrível. Você vê que a raiz do samba é uma raiz tão profunda, que o samba continua a despeito de toda a eruditização que vai acontecer, que eu respeito muito, mas ele continua extremamente enraizado nessa questão popular, né? É um ritmo popular que é feito em qualquer mesa de boteco, que é feito, é cantado, é dançado, e não precisa de muito recurso para isso, né? E já que o Guilherme levantou aqui a questão da Araci, que para mim é sim uma das mulheres de história musical que eu mais admiro, ouvir Araci de Almeida para mim é fazer um carinho na minha alma tremendo. Eu comentei aqui antes da gente gravar que eu ia dizer, assumindo o risco dos estudiosos de samba ficarem chateados comigo, mas Araci de Almeida, para mim, ela é muito o Noel. Para mim, ela é o Noel que nasceu na forma feminina, entendeu? A parceria deles, eu acho que era uma coisa tão incrível, que eu fico pensando o que que era nos anos 30 uma mulher como Araci de Almeida se envolver num mundo tão machista e tão dominado por homem, não sendo bonitona, gostosona, super feminina. Entendeu? Porque você imaginar que Carmen tenha conseguido isso naquela época, vou abrir, colocar aspas bem grandes, sabe? Fácil, um fácil difícil pra caramba, né? Porque ser bonita nesse meio e muito feminina também devia ser muito difícil. Mas eu fico imaginando o que, que era Aracy. Aracy não era, não tinha uma beleza, uma beleza dentro desse padrão, dentro dessa convenção. Tampouco, eu fico vendo Aracy de Almeida como uma mulher de botequim, entendeu? Como uma mulher de boteco, como uma mulher que transgrediu por esse lado. Então eu acho que essa parceria dela com o Noel, para mim, esse encontro de almas desse jeito, me faz entender a Aracy de Almeida. Até ela morrer, então Noel vai morrer em 1930 e poucos, não tenho certeza, 37, Aracy vai viver mais 50 anos, entendeu? Então ela tem depois parcerias boas com Ari Barroso, com Assis Valente, mas para mim é como se o próprio Noel estivesse continuado vivo, sem compor, sabe? Como se o próprio Noel estivesse continuado vivo, cantando. Então eu faço essa associação de Aracy com o Noel muito íntima, muito forte. E para mim, essa reverência que eu faço para o trabalho da Aracy de Almeida é justamente porque ela vai transgredir um meio musical dominado por homens, sendo uma mulher, uma mulher que não estava ali chamando a atenção por causa da sua beleza, uma mulher que a imagem é sempre muito associada à mulher briguenta, à mulher rabugenta, à mulher que eu acho que faltava sempre muito pouco para levantar e dar soco na cara das pessoas, se é que isso faltava. Então ela vai transgredir tudo de um jeito muito particular, de um jeito muito dela, e se impondo muito com uma outra força feminina. Entende? Aquela força feminina que foi para lado a lado e falou, peraí, é ombro no ombro aqui, caralho, sabe? Eu imagino a Aracy de Almeida muito assim. No final da vida, ela era conhecida só como júri do programa do Silvio Santos e um júri rabugento, né? Uma jurada rabugenta lá que só brigava com os calouros, com outros jurados e tal, pelo seu padrão de exigência. Mas é a própria imagem que eu tenho dela. E eu acho que ela era aquilo mesmo na vida. E eu tiro o chapéu, eu reverencio o trabalho dessa figura absurda e escutar Aracy de Almeida cantando Palpite Infeliz, Conversa de Botequim, sabe? X do Problema, Feitiço da Vila, sabe? Assim, é algo que me tira do chão. Ela é absurdamente estonteante, essa mulher. Se for pra você escolher uma música da Aracy pra tocar aí, qual que você escolheria? Ai, que sacanagem. Puta merda, mas eu acho que eu vou, porque quando eu penso em Aracy, eu penso em Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levante nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empresta uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Para 3443333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado. Um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Acho que a gente pode ir agora mais para, né, Clementina, Dona Ivone. Vamos falar de Dona Ivone? Vamos falar de Dona Ivone, né? Precisamos. Dona Ivone, que nos deixou também bem recentemente, há menos de 2 anos, com, sei lá, entre 96 e 97 anos, a data aí é um pouco... Ela morreu quase 1 ano antes de Beth Carvalho. As duas morreram quase na mesma data, com 1 ano de diferença. É, Dona Ivone é uma daquelas negras maravilhosas, divinas mesmo. Ela tinha pose de diva e fez trabalho de rainha, né? Fez trabalho. Aliás, ela é conhecida, enfim, grande dama ou rainha. Mas ela, o porte dela era um porte muito, muito real, assim, muito de realeza. Poxa, Dona Ivone é outra mulher que a gente tem, merece destaque na nossa história para sempre. Porque Dona Ivone, ela vai ser a primeira mulher a gravar com autoria feminina. Ela vinha compondo já sambas há muito tempo, acho que desde os anos 40, mas quem assinava era o primo dela. Era o primo dela que assinava, porque não era aceito, né, que uma mulher assinasse um samba. Eu não lembro o nome do primo dela, eu acho que já eu encontro por aqui. Então aparecem muitos samba de autoria do primo dela, mas que era dela. Mas ela vai ser a primeira mulher a compor mesmo samba já nos anos 70, se não me engano, e colocar a mulher nesse protagonismo. A gente estava comentando que então as mulheres começam a participar no samba como voz secundária, voz de pastoras. Aí vai entrar a voz feminina, né? Vai entrar a Carmen Miranda, vai entrar a Araci de Almeida, vai entrar a Dalva também, né? Vai entrar aí gravando com algumas participações em samba, apesar de não ser a sua marca registrada também, a Dalva de Oliveira. Mas dentro do samba mesmo, dando voz ao samba, aparecem com destaque Carmen e Araci. E aí eu coloco meio que na mesma leva Dona Ivone e Clementina e Jovelina, dando essa voz pro samba. Mas é engraçado, os primeiros sambas gravados, então, essa é uma mulher cantando, vocês podem notar que ela fala como homem. E em Conversa de Botequim, Aracy de Almeida fala, né, eu não estou disposto a deixar meu rosto exposto ao sol. Ela fala como homem. Clementina fala em Batuque na Cozinha, ela fala como homem, ela fala, perdi minha mulher, deixei minha mulher, entendeu? Então a voz era feminina, era uma mulher cantando, mas ela não se expressava como mulher. Isso, quem vai abrir espaço é Dona Ivone. A Clementina também tinha uma voz, né, mais grave, mais rouca, né, que não é uma voz mais feminina, assim, vamos dizer, né, aquela voz mais suave, né? Essa era a grande desculpa para esconder, entendeu? Quando você escuta Batuque na Cozinha, aí você vê lá, Batuque na Cozinha, Pixinguinha, João da Baiana, Clementina de Jesus. Você jura que é um dos dois que tá cantando. Cadê a Clementina? Não é a Clementina que tá cantando. Pixinguinha tá tocando flauta, quem toca flauta não canta, e João da Baiana tá tocando violão. Né? É a voz da Clementina, você fala, mas cadê? Porque, inclusive, ela fala como homem, eu deixei minha mulher, né? Então era uma bela de uma desculpa. As vozes de Araci e de Clementina, eu vejo como uma bela de uma desculpa também, né? E aí vai entrar Dona Ivone, depois de se tornar viúva. Dona Ivone tem uma história bem diferente, uma negra, de origem humilde, mas ela estudou, né? Ela era enfermeira, e ela se aposenta como enfermeira. Ela era enfermeira, inclusive, psiquiátrica, então ela tinha, né, todo ela já vem já com uma outra história, né? Ela vem com um contexto interessante. Ela trabalhou, inclusive, com Nise de Oliveira, que é a psiquiatra brasileira que vai revolucionar a história da psiquiatria no Brasil. E estava lá, Dona Ivone, ombro a ombro, trabalhando com Nise de Oliveira. Então ela vai conseguir, Dona Ivone se casa, o marido dela não era contra exatamente o samba, mas não gostava. Então ela, só depois que ela se torna viúva em 1975, é que ela vai conseguir realmente mais liberdade. Mas a liberdade mesmo plena dela para atuar como cantora, atuar como sambista, atuar e se tornar a grande dama do samba, vem quando ela se aposenta, a partir de 1977. E aí, meu filho, uma mulher dessa, se dedicando exclusivamente à música, aí que ela saiu rasgando mesmo, aí que ela vai rasgar mesmo o lugar e conquistar definitivamente o papel feminino no samba. Aí a mulher passa a cantar como mulher, ela passa a representar a dor, a alegria, o prazer, as dúvidas femininas no samba, assinando as suas composições. E eu diria que todas as mulheres que vieram, que estavam na mesma época e vieram depois, devem totalmente a Dona Ivone a possibilidade de cantarem como mulher, chorar como mulher no samba, celebrar a vida como mulher no samba, a Dona Ivone, porque é ela que vai entrar rasgando e vai abrir esse espaço. Eu queria comentar sobre, agora, né, a gente tá falando mais de Dona Ivone, Clementina e Jovelina, é que esse samba, ele já se destaca um pouco mais, as músicas são mais melancólicas, né, por mais que às vezes pareça que é uma música feliz, né, a toada é pra cima, mas a letra é sempre triste, né, é uma letra que demonstra que o povo, né, cansado, ou a desilusão amorosa, né, o sofrimento do negro. Então é uma, isso delas, né, de serem mulheres negras cantando, né, elas conseguem trazer essa verdade, né, que é a vida delas, que foi a vida delas durante todo o tempo, e a vida de quem está ali próximo a elas. Então elas trazem isso para o samba, né? A gente vai ter grandes clássicos do samba que são muito tristes, né? Por exemplo, Dona Ivone Lara canta Sorriso Negro, né? Um abraço negro, um sorriso negro traz felicidade, mas aí na frente fala negro sem emprego fica sem sossego, né? Negro é a raiz da liberdade. Então é aquela coisa, né, de que o negro sempre passou, né, isso é triste, mas é de ter que se mostrar pra cima, feliz, mas na verdade tá sofrendo, né, não pode ficar sem emprego, depende de poupar um dentro de casa, literalmente o suor de cada dia que tem que garantir. Então elas trazem muito isso, né, pro samba, esse samba dessa época, mas na voz delas fica consagrado esse tipo de samba. Clementina também tem vários sambas desse tipo, Jovelina, bem marcante essa época, né? Por isso que eu dei um destaque, quando a gente estava preparando o episódio de hoje, eu dei o destaque para o Batuque na Cozinha, que a Clementina canta, e João da Baiana e Pixinguinha tocam. Se você for olhar a letra daquela música, ela é de doer, velho, sabe? Batuque na Cozinha, assim, não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Vai olhar a letra dessa música. Olha o lamento que é essa música. Entendeu? Assim, olha o quanto aquilo expressa um sofrimento que me dói, sério. Eu nunca consigo, de verdade, gente. Desde que eu conheço esse samba, isso na minha vida vai para mais de 30 anos, eu não consigo escutar Batuque na Cozinha em paz. De verdade, eu escuto com um certo sentimento de culpa, entendem, assim, porque, presta atenção na letra, sabe, se o branco tem ciúme, que dirá o mulato, que é aquele que tá no meio termo, sabe, então, ele vai parar na delegacia por causa. Nossa, gente, escutem a letra. Eu não vou adiantar. É um samba que eu sugiro estar aqui na playlist desse episódio. É cantado pela Clementina, tocado pelo Pixinguinha na origem, sabe? Do Pixinguinha em João da Baiana. E, claro, entender a letra não é tão fácil da primeira vez, mas dá para encontrar a letra no Google. O quanto, que lamento que é aquilo. E eu puxaria esses dois lamentos mesmo, o Sorriso Negro de Dona Ivone e o Batuque na Cozinha com esses três, essas três divindades também, para realçar esse lamento. Sabe, a gente vai encontrar também em outros sambas o lamento do morro, o lamento do negro, no samba paulista, né, ali com a Dona Irã também, né, saudosa Maloca. Então você vê que o samba ele é muito relacionado, o samba dessa época, a esse lamento, né? Eu faço esse destaque para Dona Ivone e Jovelina colocando a voz feminina no lamento, né? Jovelina vai com o seu vozeirão, que ela poderia vir a ser considerada, é que eu acho essas heranças uma sacanagem. Quando a gente for falar da Mariana de Castro, eu vou falar nisso também. Mas considerar a Jovelina como uma herdeira de Clementina é um fardo muito pesado, né? Mas é que a história das duas é tão parecida que dá até para entender. Mas esse lamento da voz da Jovelina também, né? O lamento da voz feminina também aí vai entrar para enriquecer ainda mais esse cenário, dar essa visibilidade e colaborar com toda essa resiliência que o samba tem como marca registrada. Vai entrar para mim, eu acho que o poder da voz da Jovelina Pérola Negra aí enriquecendo demais todas essas expressões que a gente está destacando aqui. No more casa de comadu, não é por tendedu não. Na cozinha muita gente sempre ganha operação. Batuque na cozinha tinha não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha tinha não quer, por causa do batuque queimei meu pé. Então não pula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme que tira o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme de uma tabuleola. Deixei a cebola, peguei na batata. O branco com ciúme de uma tabuleola. Peguei no balaio pra medir a farinha. O branco com ciúme de uma tabranquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme que tira o mulato. E o batuque na cozinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha a senhora não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Eu voltei na cozinha pra tomar um café. Malandro já com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com a que vem. É da casa de cômodo da tal Inês. Revista os dois, bota no xadrez. Malandro eu comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha, tinha não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, tinha não quer. Mas sou comissário, eu sou com a razão. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado por Salomão. Eu pago a fiança por satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão. Que passou com respeito de cidadão da Paraíba do Norte Maranhão. Música. E uma coisa também legal é que as letras, né, elas são muito bem trabalhadas, né? São palavras que a gente não utiliza muito no dia a dia, né? É muito bonito as letras, as composições são verdadeiras poesias, né? Assim, não tem rima fácil, não tem nada assim, né? Que, sei lá, ela com janela, né? Não tem essas. São, né? E são muitas crônicas, igual o Batuque na Cozinha. É praticamente uma crônica de uma pessoa que trabalhava na cozinha ali, né? E foi dar aquela rápida divertida ali, acabou se queimando e tal, e se complicou por causa disso. Coisas que acontecem até hoje, né? Quem nunca ouviu aí, não tem amigos, colegas que trabalham em empregos de serviço, né, na área de serviço, que se a pessoa se machuca, o patrão acha ruim, né, a pessoa se sente culpada por se machucar no serviço, ou acontecer alguma coisa que ela não pode chegar ao serviço e chegar atrasado, né, coisa assim que não era pra acontecer, né, sei lá. No ano passado até viralizou aquele meme lá do Seu Arnaldo, não sei se vocês estão lembrados, que o cara tá no meio da enchente, aí ele manda um áudio do WhatsApp pro seu Arnaldo: ô, Seu Arnaldo, eu sou de Belfort Roxo. O Bruno ajudou muito a divulgar aquele áudio. É aquilo ali, sabe, o cara tá lá na merda, sofrendo, perdeu tudo, mas tem que ir trabalhar, porque senão o patrão acha ruim. Né, o próprio filme que a gente viu aí do Parasita, né, também trata desse tema, né, dessa desigualdade social. Então são coisas que vêm desde aquela época, gente. Se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Então, e sempre essa coisa do negro, mesmo estando passando por tudo isso, ele tá sambando, ele tá rindo, ele tá... Então, ao mesmo tempo que você ouve, igual a Angélica fala, se você for parar pra pensar, é triste, né? Não tem como você ficar feliz com um samba desse. Eu falo, sambas como Batuque na Cozinha me dá um sentimento de culpa, de falar, meu Deus, o que que a gente fazia, a gente como sociedade, ou como membros não negros, fazia, né? Porque o Batuque na Cozinha me remete à ideia de que não pode se divertir, tem que ficar aí trabalhando, ralando, aqui não é lugar de se divertir. Você tem que ser sério, compenetrado e cuidar das suas ocupações, tem nada que rir, se divertir e tal. Então, e muita essa associação, preto só quer samba mesmo, preto só quer batuque, preto só quer... Então aqui na minha casa não na minha cozinha. Então, para mim, esse samba ele tem muitas mensagens ao mesmo tempo. Por outro lado, eu volto a destacar o Iaô, eu sugiro aqui que vá para a playlist também com a Clementina, que se desse para ir na forma de vídeo, o vídeo é tão lindo dela, maravilhosa, cantando ali ao vivo, né? Sem gravação, sem corte, quer dizer, com edição, mas sem subterfúgio tecnológico, o Iaô, que é um samba de terreiro. Sabe, um samba, e aquela gravação aqui, anos 70, quando Clementina morreu, vou checar as datas aqui, porque eu com números, eu sou absolutamente péssima, mas aí ela tá lá, então se ela morreu em 87 com 86 anos, Clementina tava lá, sei lá, com 70 e poucos anos ali, já idosa, cantando cantando divinamente, maravilhosamente ali, então... Iaô, por outro lado, é uma celebração. É uma celebração da vida, é uma celebração à religiosidade, né, do negro, que é maravilhoso, que é uma festa de Iaô. Iaô é o filho da casa de candomblé que está sendo iniciado. É o primeiro passo da iniciação do candomblé. Então ela canta uma festa de Iaô. É lindo demais, assim, aí é o outro lado, né, a alegria, a celebração, que é o que manteve, né, esse povo resistente até hoje, na luta até hoje, essa capacidade também de celebrar e agradecer. Então, para Clementina, eu teria esses dois extremos, né, o Batuque na Cozinha, que é um lamento que me dói, mas eu acho ele muito doloroso, e tem Iaô, ela cantando uma festa de Iaô, linda, maravilhosa e divina ali. De Dona Ivone, acho que fica Sorriso Negro mesmo, né? Como a música de Dona Ivone, eu acho. Tem tantas, gente. Eu acho que de Jovelina, por falar em sorriso, talvez fosse... É que eu não lembro esse samba guerreiro, é que eu não lembro, mas... É, que é, mas esse sorriso aberto da Jovelina é lindo. A gente podia também falar um pouquinho agora, estamos aqui com bastante tempo de gravação, sobre a Alessi Brandão e a Beth Carvalho, né? Também merece ser mencionadas aqui, né? Nossa, Alessi fez o trabalho dela iniciar um ato político, né? Eu vi uma entrevista dela, até no gabinete, né? Ela dando a entrevista do gabinete, ela foi eleita deputada pelo estado de São Paulo, né? Deputada estadual em São Paulo. Que nem é o estado dela, né? Ela é do Rio de Janeiro. Você vê que loucura. E ela falando, achei muito interessante, ela falando que quando ela foi... propuseram para ela, né, os partidos, o pessoal do movimento negro, propuseram para ela se candidatar, falaram que ela era uma pessoa política, né, de uma política muito forte, de uma presença muito forte. Ela meio que, né, sentiu um impacto, assim, porque nunca foi a ideia dela, né? Ela até fala que ela nunca foi envolvida com o movimento negro, né? Ela sempre fez a verdade dela. Ela sempre cantou e sempre compôs, né? Que Alessi Brandão é compositora, a maioria dos sambas dela é ela que compôs. A verdade, as histórias que ela via, as histórias que ela vivia, ouvia e tudo mais. E quando ela foi candidatar, ela fez isso, ela pegou a discografia dela e, ouvindo as músicas, foi listando, sabe, pelo que ela lutou a vida inteira, pelo que ela cantou a vida inteira, né, quais que foram os movimentos dela, e ali ela construiu a plataforma de governo dela, né, as propostas dela, e foi ali que ela né, correu atrás de buscar ali, né, fazer os projetos de lei e tudo mais. Então eu acho Alessi uma pessoa muito forte. Alessi sofreu um boicote, né, da gravadora. Ela começa a gravar, deixa eu só conferir aqui para não falar bobagem. Ela começa a gravar lá para 70, 74, por ali. Aí ela grava disco anualmente até 80, mas ela fica 5 anos sem gravar, né? Ela gravava pela Polydor, e quando ela, né, ela vem com ela umas músicas mais, vamos dizer assim, politizadas, combativas, a gravadora Polydor não quer que ela grava, né? Mesmo tendo estourado, se eu não me engano, Zé do Caroço. Né? Aí ela fica 5 anos, em 85, que ela volta a gravar pela Copacabana, né, em 85, e aí ela vem de novo com o seu trabalho, e dali pra frente ela nunca mais parou de lançar disco, né? Sempre de ano em ano, de dois em dois anos, sempre lançando trabalho até os anos 2000. Então Lessi sempre foi essa voz muito forte, né, no samba. É, pra mim, assim, eu, na verdade, até onde eu consigo alcançar de memória, de quando posso ter tido contato com a Lessi Brandão pela primeira vez, eu sempre associei a representação dela no nosso cenário histórico, musical, sempre a duas situações muito, muito interessantes para mim. Comentarista do desfile das escolas de samba, eu adorava escutar os comentários. Para mim, na verdade, ela era a única comentarista que valia a pena prestar atenção. Eu sempre gostava demais dos comentários dela. E eu sempre associei Lessi, engraçado isso, eu sempre associei Lessi Brandão ao contexto político do samba. Eu não consigo explicar por quê. Tanto que em 2004, quando ela vai, né, para o conselho, um conselho especial que teve de igualdade no governo Lula. Pra mim aquilo foi tão natural, assim, esse Brandão tá lá na secretaria ou no conselho, não lembro qual era definitivamente o espaço, fazendo parte dessa luta, né, levando lá a voz do povo quilombola, levando a voz do povo negro, do povo de periferia, para o governo federal, assim. Pra mim, eu vi aquilo com uma naturalidade que depois ela ter sido eleita e reeleita duas vezes como deputada, para mim foi uma consequência absolutamente natural. Eu acho engraçado saber que ela disse que ela não tinha, né, esse engajamento no sentido político, né, vamos dizer, no sentido político, mas a luta, sim, estava na voz dela o tempo todo. A postura dela, eu acho que Lessi vai representar a força política no samba. Ela vai representar, né? Não estou dizendo que foi ela que criou, mas eu estou dizendo que ela é quem vai dar a voz e o poder político na voz do samba, assim. Vai encarregar o samba desse papel. Esse conselho que você está falando é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. É, isso mesmo, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Foi a convite do Lula de 2004 a 2008. Eu lembrava de ter alguma coisa. Será que então a pasta maior? Se era um conselho, devia estar dentro de uma secretaria. Secretaria Nacional de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Então, eu associava a igualdade racial. Não, engraçado, na minha memória, estava mais relacionada à igualdade social, à igualdade racial. E aí, se nas duas coisas, né? E Lessi, que é da ala de compositores, né, da Mangueira, ela compôs muito samba enredo, né, então a obra dela é gigantesca, né, gente, escutar Zé do Caroço é uma das coisas mais incríveis que tem, sabe, e ela até conta no vídeo sobre essa história que o Zé do Caroço, ele existiu, né, ele era um membro comunitário mesmo, e ele fazia os seus discursos, e a esposa de uma pessoa lá, né, que era amigo dela, que contou essa história para ela do Zé do Caroço, reclamava, porque ele fazia os discursos justamente na hora da novela, né, e a mulher queria ver a novela e ele tava fazendo os discursos lá. Então é bem interessante essa coisa dela, ela tem uma percepção muito rápida, e as composições dela refletem muito as histórias do dia a dia. Né, várias e várias composições dela, ou são histórias dela, ou são histórias de alguém que chegou. Sabe aquela pessoa que você não pode contar o segredo que vira música? Né? Tem compositores que são assim. Né, a Doniran é famosa por isso, né? Então, nossa, a Doniran tem uma história muito engraçada, que é a do. Ah, que ele vai fazer a visita lá pro Ernesto. É? Ernesto, o samba do Ernesto, é muito engraçada essa história. Privacidade nenhuma. Ser amigo desses caras é privacidade alguma. qualquer coisa vira só. É bom que marca, né? A pessoa também depois fica marcada. Então, a Lessi, eu adoro, assim, sabe? A figura dela, as músicas dela. Ela não tem aquela coisa de... Ela não é uma figura que a gente comumente vê, sabe, na TV. Ela sempre teve aquele estilo dela, ela sempre teve esse discurso. Então não é uma pessoa fácil de se engolir, sabe? Ela se posiciona e eu acho isso muito interessante, né? As pessoas, por exemplo, geralmente pessoas assim, elas não são bem recebidas na mídia, né? Não se dá muito microfone, mas elas estão ali. Você pode ver que nunca sai. Ela pode, você, a grande mídia para o grande público pode parecer que sumiu, mas ela está ali no dia a dia batalhando, cavando, dando oportunidade para um novo artista, fazendo algum movimento. Então é muito bom a gente ter pessoas como a Alessi. Uma pessoa como a Alessi é essencial em cada um dos contextos, entendeu? No contexto negro, no contexto mulher. Aí a gente vai abordar isso na segunda parte, mas no contexto LGBT, entendeu? Uma pessoa como a Alessi é fundamental, é essencial dentro desse cenário. Assim. Eu reverencio, nossa. Na verdade, a gente só separou mulheres aqui pelas quais eu tenho reverências. Só barra pesada, né? Mulher, ou mulherão da porra, sabe? Só mulherão mesmo, que a gente tá falando só sobre esses mulherões. São figuras como a Alessi, como Dona Ivone, como Clemente, como Carmen Miranda mesmo, e Araci, que dão esse gostinho, sabe? De falar, pô... Que gostinho eu tenho, que tesão eu tenho de ser mulher brasileira, apesar de todos os pesares. A existência de mulheres assim, de que tem essas histórias, é de tirar o chapéu mesmo. Assim. Eu lembro que eu gostava, né, antes de me mudar para Recife, que eu não curtia carnaval, que o carnaval era um saco. Então eu via, não toda noite, não sempre, mas eu via, às vezes, desfile de escola de samba. Quando eu não ia acampar, quando eu não ia ser desligado do mundo. E aí, o que eu gostava, eu ficava esperando pelo comentário da Alessi, porque eu queria saber o que a Alessi tinha a dizer em relação àquilo. Então, essa é uma das memórias mais bacanas que eu tenho dela, era procurar pelo comentário dela no desfile. Alessi também gravou com o Olodum, né? Há bastante tempo. Antes do Olodum ser o Olodum, né? Inclusive ela fala isso numa... Nessa mesma entrevista que eu tinha citado, ela gravou com o Olodum porque o CD dela, né, rodava muito no sul, Rio de Janeiro, mas lá na Bahia, em Salvador, ele fez sucesso com uma outra música dela. Sabe? Uma música que estava ali pelo meio do disco, não era a música principal. E aí quando ela estava passando ali pro Salvador, pela Bahia, eles falaram com ela, nossa, a gente te adora aqui, não sei o que e tal. E o pessoal do Olodum procurou ela, né? E aí mostraram pra ela a música Força Divina, né? Não, Força Divina não. Eu tenho que procurar aqui. Mas é a música do Faraó, que o pessoal deve conhecer mais. Que é uma letra belíssima também, sabe? É uma coisa maravilhosa. E ela gravou com o Olodum e aí, né, teve essa força de novo. Mais pra frente também ela voltou a gravar com, né, fora do samba, com outras pessoas. Então é bem bacana esse outro lado dela também, né? Que tá ligado à cultura negra, mas mais pro lado ali do afoxé, né, na Bahia. É uma pessoa aberta também, assim, né, em atuar. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, Caroço, Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalhe, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira Deus profundo, ele quer ver o bem na favela. Está nascendo um novo líder. Todo pó da bandeira. Está nascendo um novo líder. No morro do pó da bandeira. Com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder. Vou pôr a bandeira. Tá lindo! Está nascendo um novo líder. No morro do pó da bandeira. No morro do pó da bandeira. No morro do pó da bandeira. Penso falar de Beth Carvalho, a madrinha do samba. É, a madrinha mesmo. Engraçado, eu não lembro quantos anos eu tinha. Tem que procurar aqui qual é a data do Coisinha Tão Bonitinha do Pai, né? Foi assim, eu acho que de estouro de música é o primeiro que eu tenho registrado na minha memória. Porque pra onde eu ia? Eu era criança. Tem que procurar qual é a data. Eu era criança mesmo. Veja se você encontra aí. Quando é que Coisinha Tão Bonitinha do Pai, que eu não sei nem se é esse o nome da página de quando é essa música. Porque eu me lembro muito criança, e onde eu ia tocava? 79, né? Então, eu tinha 8 anos. E é o primeiro estouro musical que eu tenho conhecimento na minha memória. Nada, nada antes, assim. E então, foi a primeira vez que eu tive contato com uma explosão, que onde ia tava tocando. Na hora que ligava a TV, estava tocando. Na hora que ligava a rádio, estava tocando. Eu entrava nos lugares, estava tocando. Eu, gente do céu! E eu lembro que eu fiquei muito assim, nossa, mas só toca essa música em todo lugar, por mais que eu achasse ótimo, né? Mas eu lembro que me impressionou muito isso. E aí o trabalho que ela vai fazer, ela é uma grande acolhedora, né? Eu acho que o ativismo dela, ela sempre foi uma ativista no sentido do acolher. E aí eu acho que o Guilherme pode... contar bastante aí de todo esse trabalho de acolhimento, de todo esse trabalho de que se relaciona aí até com o Cacique de Ramos também, né, que vai valer um episódio à parte. É, eu queria pedir esse futuramente aí, não sei qual o futuro vai ser, mas é pra gente fazer um sobre o Cacique, porque a Beth, ela não faz parte da fundação do Cacique de Ramos, mas ela, segundo ela foi na segunda reunião do Cacique de Ramos, né? Porque o samba no Rio de Janeiro estava meio sem lugar, né? Os compositores normalmente se reuniam, né, para mostrar samba, aquele o que hoje em dia a gente chama de collab, né, de brainstorm. Então, é o que o pessoal chama isso aí hoje em dia, os compositores se reuniam, né? E aí ela conta que um jogador do Vasco na época, né, muito amigo dela, a Beth, ela não é pobre, né? A Beth é de classe média do Rio de Janeiro também, se eu não me engano, de Ipanema, algum lugar desse tipo. E aí ele leva ela, né? Ela sempre frequentou esses lugares assim de samba, botequim e tudo mais. Ele leva ela pro Cacique de Ramos na segunda visita, né? No segundo encontro que eles marcam lá no Cacique de Ramos. E aí os compositores começam a ficar sabendo que a Beth Carvalho tá frequentando, porque até então a Beth Carvalho já era, né, uma grande expressão do samba, né? Já vinha gravando há muito tempo, né? Ela começa a gravar em 60, né, década de 60, 65, por ali. Então aí eles, né, ela até comenta e fala assim, ó, a mulher vai estar lá. E aí eles começam a ir. E aí é onde aparece Fundo de Quintal, é onde aparece mais pra frente Zeca Pagodinho e toda essa turma que tem ali, né, os compositores. E até essa música Coisinha do Pai, o Vou Festejar, né, que é um grande sucesso dela também, é uma coisa diferente. Ela fala que ela conheceu esse samba que já estava começando a introduzir, por exemplo, o banjo, né, que o banjo não estava, o repique de mão, todos os instrumentos que hoje em dia já é mais comum de ter, naquela época estava sendo introduzido. E ela começa, você pega, por exemplo, Vou Festejar e Cozinha do Pai, é um andamento muito acelerado. Não é aquele andamento do samba, né, mais do partido alto que o pessoal tocava e ainda toca. É uma música praticamente já de enredo de escola de samba, né? O andamento é bem acelerado. Depois o Paulinho da Viola também faz Foi um Rio que Passou em Minha Vida, né, que é uma belíssima música também. Então ela por ela ter esse nome e ela amadrinhar, por isso ela é chamada de madrinha, né? Porque os compositores levavam o samba e ela ouvia, se ela gostasse, ela gravava, né? Ela já tinha essa cancha, né, de escolher quem ela queria gravar e tudo mais. Então é bem interessante essa relação. Se a gente for gravar um dia sobre Cacique de Ramos, né, que já é aí um samba um pouquinho mais, né, mais pra frente ali, é bem interessante a gente ver, né, a contribuição dela pra música, né, o quanto ela contribuiu. Se a gente teve lá atrás Araci, né, que fez também, entrou ali, né, foi pro meio, né, dos homens, a Beth Carvalho também foi, numa situação um pouco diferente, porque ela já era a Beth Carvalho, né, então, tipo assim, ela foi mais aceita, que ela já tinha aquele nome todo, mas ela também foi pro meio deles, né, e aí foi que criou, que explodiu tanto esse samba de terreiro, esse samba de partido alto, retomou de novo, né. Você deu um destaque aí pro samba mais puxado pro samba enredo no repertório da Beth, mas ao mesmo tempo, ela era tão assim divina no que ela fazia, que ao mesmo tempo ela tem um repertório andança, né, andança que tem uma outra roupagem diferente desse ritmo, dessa pegada aí rápida do samba enredo. É o saber passear aí nos diferentes estilos do próprio samba também. E isso não é uma coisa fácil de ser feito na qualidade que Beth fazia, né? Ela tinha uma tonalidade de voz, a modelação de voz dela, né, que permitia ela tanto cantar o samba mais rápido, mais alto, quanto um andanças que é, né, aquele samba bem lento, né, bem cadenciado, é bem bom isso que você falou, 1800 Colinas também, né, que é um samba que explodiu assim dela, que também vai para esse lado, né? Então, cara, Beth Carvalho é um capítulo à parte. Ela daria um episódio à parte também. E aí, eu lembro, tô lembrando, assim, acho que que é uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente da Beth, o ano, eu acho que é 2006, eu não sei, é antes de 2010, que é quando eu vi Mariene de Castro pela primeira vez, novinha, miudinha ainda, né? Que é um trabalho que ela fez com o Samba da Bahia. Gente, que coisa mais linda é aquilo. Ela levou pro palco Riachão, gente. O compositor daquela música do Sete Peles lá, do Diabo Sete Peles, que Cássia Eller consagrou. Eu não sei se ele tá vivo, um negro desses típicos negros. Sabe quando você entra, não sei se vocês têm costume de andar, mas tem a imagem do Zé Pilintra, né, nessas casas que vende artigo de Umbanda, de Candomblé, Riachão é o próprio, assim, pequenininho, parece uma estátua daquela que saiu andando. Pequenininho, pretinho, pretinho, a coisa mais lindinha do mundo. E tá lá Riachão, ela, Riachão dançando. Eu falei assim, nossa, ela fez isso, gente, ela levou o Riachão pro palco, ela mostrou Riachão, sabe? É uma das coisas mais lindas. E é quando eu vi, foi quando eu conheci Mariana de Castro. E eu tive que ver e rever Mariana de Castro bem novinha, bem menina ainda. Ela sobe naquele palco, ela desliza naquele palco com a Beth Carvalho com uma nobreza, com uma coisa que é de cair o queixo. Esse trabalho da Beth, que deve estar disponível em alguma plataforma aí, que era Samba da Bahia, alguma coisa assim. Olha, é de uma dignidade, é tão lindo. A Beth, ela tem esse cuidado também, né? Mais recentemente na carreira dela, ela teve de regravar, né? Ela gravou esses sambas da Bahia, ela gravou Nelson do Cavaquinho, né? Ela tem um disco só com música do Nelson do Cavaquinho. Né? Ela tem um só do Noel, só do Cartola, né? Ela faz essas, de vez em quando ela fazia, né, essas regravações com alguns clássicos que estavam lá no clássico, né, ela trouxe de novo, e como ela tem essa voz, né, poderosa dela, sempre marca muito, né, as versões dela ficam muito marcantes. Nossa, e é isso que eu falo assim, eu sempre associo a imagem da Beth como essa imagem acolhedora. Pra mim ela parece uma grande mãezona, sabe, assim, aquela que foi, que acolheu, que trouxe pra junto, que pôs embaixo da asa, vem cá, eu cuido de você. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, vai chorar, chora. Coisa assim que eu acho muito legal do samba é que o samba tem isso, né? Essa humildade de berço. Assim. Não que todo mundo que tá no samba é humilde, não tô falando isso. mas tem essa coisa, né? Às vezes parece até um nepotismo, né? Dizem que não é muito fácil de você entrar no meio do samba, né? O pessoal, eles são muito fechados, mas justamente para preservar isso, né? E ali dentro do grupo, eles, né, sempre... Você vê que o samba, ele tem muita parceria, né? Muitas composições são parcerias. Até mesmo na hora de gravar, né? Eles gravam DVD e... um gravando com o outro. O Zeca Pagodinho, por exemplo, tem um projeto super legal que é o Quintal do Zeca, que no primeiro Quintal do Zeca ele chama os compositores para cantar as próprias músicas. Então todos aqueles sucessos do Zeca Pagodinho estão lá gravados pelos próprios compositores, né? Que é bem legal esse projeto. Depois ele gravou outros Quintal do Samba, o Quintal do Zeca, mas ficou bem legal também, né, com outras pessoas. Então o samba, ele tem essa questão, né, da parceria, de do pessoal estar ali pelo samba, de ter esses lugares de encontro, né, que foi o Cacique de Ramos, foi a Lapa, foi a Casa da Tia Cinhata. Então tem isso, né, eu acho muito legal essa cultura do samba. Ele nasce como comunidade, né, e se ele perder um dia esse laço com a origem, eu não sei se ele continuar a ser samba, ele vai mudar para outra coisa, mas ele não vai ser mais samba. Que eu lembrei que ela ganhou um Grammy Latino, né? Aí eu vim procurar. Gente, o Grammy Latino que ela ganhou, ela, pelo menos eu tô vendo aqui alguma associação, justamente com esse trabalho de cantar Nelson Cavaquinho. Tô aqui lendo que Nelson Cavaquinho teria sido o compositor preferido dela. Seja como for, eu acho que ninguém gravou mais Nelson Cavaquinho, apesar dela ter dedicado um trabalho exclusivo a ele. Eu acho que ao longo da vida ninguém gravou mais Nelson Cavaquinho do que Bete Carvalho. Eu tô desconfiada, acho que depois vale a pena a gente dar uma conferida nisso, porque quando eu penso nas pessoas que gravaram Nelson Cavaquinho, tem o próprio Guilherme de Brito, né? Eu acho que Zeca gravou, Nelson Gonçalves gravou, mas eu acho que ninguém cantou mais Nelson Cavaquinho do que a própria Bete Carvalho, de mangueirense para mangueirense, assim. Eu acho assim que a gente tem muita coisa de samba para falar ainda. Acho que a gente pode retornar só nesses grandes compositores aí, Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Cartola, Noel, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar de samba ainda no Papo de Calçada. Que bom que a gente conseguiu fazer esse primeiro aqui e viram outros. A porteira já tá aberta, né? Agora é só seguir em frente. Pessoal, falamos bastante aqui sobre as damas do samba. Claro que não cabe tudo num cast, né, de uma hora e pouco. Até porque são muitas histórias, é muita cultura. E aqui só foi um recorte, né? São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Eu vou indicar aqui uma coisa que não está relacionada ao samba, mas é uma série da Netflix, que a Mariana falou assim, vamos assistir essa série aqui, que essa série é boa. Aí a gente foi assistir e realmente é muito bom. A série chama As Crianças Estão Bem. É uma série de comédia que no primeiro episódio eu falei assim, isso é Todo Mundo Odeia o Chris de Branco. Eu falei assim, isso é muito Todo Mundo. Ah, tem que ver. Isso é muito Todo Mundo Odeia o Chris de Branco. A série é de 2018, só tem uma temporada. E agora eu tô pesquisando aqui que eu tô vendo. Só tem uma temporada e é de 2018. Então, não sei se foi cancelado da ABC, mas tá na Netflix. Tá na Netflix, é muito boa. Tomara que, né, faça um sucesso aí na Netflix, eles voltem com a série. A série conta a história de uma família americana ali na década de 70, que na Califórnia, né, uma família de brancos, pai e mãe, aquela família classe média, sonho americano, né, pai, mãe, filhos, só que eles têm 8 meninos, né, de 20 até um bebezinho. Então, aí tem suas peculiaridades e tudo mais, cada um tem uma personalidade, e a série brinca muito com isso. Apesar de ter um principal, né, um que conta a história como tem lá no Todo Mundo Odeia o Chris, tem o Chris, mas o Todo Mundo Odeia o Chris gira muito em torno do Chris. Essa série não, ela gira bem em torno de toda a família, dando espaço igual para todos os irmãos. Você vê que é muito irmão e ela consegue dar espaço para todos, pra mãe, pro pai. É uma série muito, muito, muito boa mesmo, sabe? Ela tem aquela coisa da narração no início dos episódios e tal, mas não é aquele assim, tá copiando, escrachado, sabe? Então assim, é uma referência, é um do mesmo gênero, que fez muito bem, conta peculiaridades de uma família que Todo Mundo Odeia o Chris não vai contar, porque o Chris é de Nova York, família de negros, né? E ali é Califórnia, anos 70, então é bem distante. E é muito legal, sabe? Muito, muito bom. A gente se divertiu. Matou, eu acho que em 3 dias, mais ou menos. É aquela série de 20 minutos cada episódio. É bem fácil de ver, bem divertido. Se você tiver aí um sábado, um domingo que não tem nada pra ver e você quer assistir uma coisa divertida, assiste As Crianças Estão Bem na Netflix. Olha só, o que eu achei foi o seguinte, eu achei as fitas, mas eu achei dois grupos de fita. Um que tá lá, é Especial Carnaval Passado a Limpo, e um que é Rádio Nacional Simplesmente. Então eu sugiro que isso vá ao ar, porque eu estou assumindo aqui a todos vocês, diante de todos vocês, ouvir essas fitas e saber o que, que é o que. Mas eu achei um papel impresso naquelas, eu que escrevi isso e imprimi naquelas impressoras matriciais, sabe? Isso é coisa de anos 80, 90. 90 aqui no caso. São 4 volumes, entendo que é a evolução do carnaval, então, que é de 1915 a 1965. Isso que eu falei, eu sabia que tinha 50 anos de alguma coisa aí. Então tem, vai de música folclórica, O Meu Boi Morreu, por exemplo. Tem a gravação original do primeiro samba nessas minhas fitas, que é o Donga, que é do Donga, né? É porque tem uma polêmica em relação aí de quem seria a autoria. Pelo telefone com a interpretação do baiano, que todo mundo jura no começo que é uma mulher, mas é um homem. E aí vai, e até que chega aqui em 1965, o que tem de mais recente, 1965, é Zilda do Zé, Orlando Dias. E tem também uma música interpretada por Dalva de Oliveira. Então vê o que tem de mais recente nessa coletânea, que eu não sei se é a da Rádio Nacional ou se é o do Passado a Limpo. Passado a Limpo era um programa que tinha na Rádio Universitária em Londrina, que era todo domingo à tarde. Eu gravava arduamente esses programas, que contava todas essas histórias da música brasileira. E Passado a Limpo é o nome, né, de uma música do Pixinguinha. Então é isso, então tem aqui, tô assumindo que eu vou ouvir essas fitas e dizer para vocês no próximo episódio sobre esse tema, veja, no próximo episódio sobre esse tema, o que que é a compilação que eu tenho da Rádio Nacional e o que é essa lista que eu tô aqui na mão, se é da Rádio Nacional ou se é do programa da UEL, da Universidade. Se for o da Rádio Nacional, vai ficar mais fácil de eu encontrar referências para descobrir se tá em alguma plataforma por aí, para indicar. Tá saindo essa semana aí, provavelmente quando esse episódio ir ao ar já vai estar na Netflix, ou na Netgeo, que é a série Cosmos, com o Neil deGrasse Tyson, né? A nova temporada. Confesso que não é a mesma coisa que o Carl Sagan tá falando lá, né? Mas são novas tecnologias, né? As coisas evoluem. E essa ainda é produzida pela esposa do Carl Sagan, o que deixa mais legal ainda, né? Deve ter coisas que ele deixou guardada lá, que ela com certeza pôde ajudar na série. Então, se você é como eu, viu na TV Cultura, no TV Futura, o Cosmos do Carl Sagan, por favor, veja a segunda temporada, que já tá desde 2015, 2013 no ar, e veja essa que tá saindo agora. E outro que eu quero indicar é um livro que eu tô tendo que estudar lá na faculdade, meio que obrigado, mas eu comecei a ler o livro e comecei a gostar, que é o que a gente tá fazendo aqui. É o livro chamado Cybercultura, escrito por Pierre Lévy, né, um francês, que saiu pela Editora 34 no Brasil, aqui com a tradução do Carlos Irineu da Costa. Esse livro ele trata dessa nova cultura, né, que é a cultura da internet, que a gente tá inserido hoje e tá tentando entender até agora, né. Então ele foi escrito lá pelos anos 2000 e o primeiro teórico, né, a se debruçar sobre. Aqui no livro ele fala que não é uma cultura nova, mas sim por causa da ferramenta internet, é um braço da cultura que já existe. E eu tendo a concordar, porque fazendo esse cast aqui, a gente conversando de pessoas, né, lá de muitos anos atrás, com o sucesso que fizeram, né, a gente está pegando essa cultura, trazendo o mundo analógico para o mundo digital, né, e está só reproduzindo ela aqui. Claro, com nossas falhas, mas estamos usando a internet, né, como ferramenta dessa cybercultura para reproduzir o mundo analógico que tínhamos antigamente, né. Então, se você quiser entender mais um pouco sobre essa cybercultura, claro, tem alguma coisa defasada, né? Ele fala de fax, ele explica o que, que é um monte de termo que hoje está na cabeça de qualquer jovem aí, né? Mas para você entender o começo e qual era a expectativa que as pessoas tinham sobre essa cultura da internet, você vai achar muito legal esse livro, Cybercultura, por Pierre Lévy, pela Editora 34. Eu falei, né, quando a gente falou de Dona Ivone, eu falei da Nise, acho que eu falei Nise Oliveira, desculpem, por favor, é Nise da Silveira. Na verdade, eu não sei se ela era uma... Eu acho que ela era psiquiatra mesmo, porque ela tinha sido aluna do Jung. E tem um filme com ela disponível na Netflix, que chama Nise, o Coração da Loucura, que ela é, inclusive, interpretada pela Glória Pires. Vale super a pena. Ah, é? Coração da Loucura é a Nise da Silveira. Lembra, a Dona Ivone trabalhou com essa mulher ali. Foi enfermeira no hospital psiquiátrico ali. E a Nise da Silveira, ela tem uma história muito bacana, muito bonita, sobre a humanização dos tratamentos psiquiátricos no Brasil. Ela vai ser uma pioneira nisso no Brasil, contra o eletrochoque, a lobotomia. E todos aqueles tratamentos, até o próprio confinamento, né, dos pacientes psiquiátricos. Ela sofre uma perseguição política nos anos 30, é considerada comunista no governo do Getúlio, e vai para a prisão, passa algum tempo presa, junto com Graciliano Ramos. Né? Esteve presa junto com ele, e ela inclusive é uma personagem do livro dele, Memórias do Cárcere. Ela é uma personagem do livro do Graciliano, porque eles tiveram esse período preso juntos. O filme é muito bom, trata da história de uma... de um capítulo da história do nosso país que a gente conhece muito pouco, né, que é essa luta no tratamento de paciente psiquiátrico, que tem como uma... Mais uma vez, né, a gente está falando tanto dessa temática mulher, eu vim da gravação aqui do 8 de março que a gente fez, para 8 de março que a gente fez aqui só com as perguntas das mulheres, estamos falando das mulheres do samba, e eu estou aqui falando de uma mulher também pioneira na área da medicina, na área do tratamento psiquiátrico, que está muito bem representado com esse filme na Netflix, Nise, no Coração da Loucura. Ouvinte, não esqueça de compartilhar o Papo de Calçada com seus amigos, ouça os outros podcasts da casa, como o Papo Solon, que está aí, vindo no lugar do remix, vai lá ouvir, já está o do Bruno lá, provavelmente o meu já vai estar quando esse podcast sair no ar, e lá você vai entender por que a gente trocou de remix para Papo Solo, mas a ideia é a mesma, continua no mesmo sentido, e também ouça o Papo de Lingerie, né, que tem tudo a ver com esse mês de março, que provavelmente a gente já saiu, mas com as mulheres, né, e a Renata, nossa psicóloga, ela faz com muito carinho lá e com muita competência esse podcast da casa. Também tem o TV na Calçada, que é responsabilidade lá da Renata, né, mas que os outros também participam, e lá tem muitas discussões que com certeza vai explodir a sua cabeça, viu? Não esqueça de seguir a Facebook, na página do Facebook Papo de Calçada, a gente tá no Instagram também, no YouTube, a gente tá em todas as redes. E reforço aqui o convite para você entrar no nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, né? t.me/papodecalçadapodcast, para você comentar, incentivar, xingar, até para falar, a gente esqueceu alguma dama aqui que devia ser mencionada no cast, a gente já ir se atualizando pro próximo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com quem vocês quiserem aí, com a sua divindade, e falou. Valeu.